presidente do Futebol Clube Oliveira do Hospital, o Paulo Figueira, perguntava ao Paulo como é que viu esta partida, este derby entre o Oliveira do Hospital e a equipa do Nogueirense. Foi um derby muito bem disputado entre as duas belíssimas equipas, com muito bem orientadas também. Havia de haver mais derbys destes. Infelizmente, porque o Oliveira do Hospital não vai lutar por aquilo que o Nogueira vai lutar, porque deveríamos nos encontrar na próxima volta. Assim não vai ser. Eu desejo as maiores sortes para o Oliveira, para o Nogueirense. Espero que o Nogueirense suba a divisão e o Oliveira do Hospital que se mantenha, que é aquilo que nós mais precisamos e é aquilo que nós sempre foi a nossa luta, é pela manutenção.